в репозу вообще котрей, я три дня. Híbrido descida 2000 pés, tem anterior 154, ajuste no 019. Híbrido descida a 2000 pés, ou no 019, está anterior 154. Afirmativo, autorizado a final no 03154, reporte estabilizado. Está autorizado para o IRS anterior 010, reporte estabilizado para o Achou, travou, 6320. 6320, sim, sim. Pouso autorizado, 680 com 8. TV Pouso, 6320. Sim, gente, Fokker 100 agora cruzando o seu eixo de decolagem, mantenha a guarda 9,5 que mais. Júnior Alfa, ataque autorizado, teu ponto de espera da 197, número 2, a retaguarda do Bravo Kilisk. Yankee Mike, quando pronto, tem livre decolagem 97 e o vento 190 com 7. É 305, ali mantém. Minha 3-2000, Xané, bem-vindo, solo 37, direito 21.9 solo. 219, obrigado, minha 3-2000. Bravo Kilo Whisky, caso pronto, repórter LED pronto, cabeceiro 97. Solo Salvador, boa tarde, Xané, minha 3-2000, não se escuta. Boa tarde, Xané, minha 3-2000, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o Xané 6320. Yankee Mike decolado agora aos 37, curva esquerda de imediato, cruzamento ponto médio do campo. E reporta cruzando. Autorizado o cruzamento, reporta lá no ponto médio, 9 Yankee Mike. Mike, visual com o tráfego cruzando o campo, mantenha o setor nordeste, aguardando para transferência e prosseguir a Porno Forte. Material setor nordeste, aguardando transferência e para prosseguir para a Porno Forte, na VMEC mais. Oxenem 6315, informação de tráfego que cruzou o campo, Corisco, 1000 pés, setor nordeste, não interfere na sua decolagem. Vento 190 com 10, livre decolagem da 90. NVA 63, Zada manda para o 080-5487. Controle Salvador, tem 3192? 3192, ação de identificação, chegada à Mária, daí se mantém o 050. Chegada à Mária, Cada mar, 0-5-0, 392. Seria estimado de aguardo para o 6326? A princípio, 5 minutos. Salve. Para postar estacionamento no 01, 6143. Autorizado, chama para o táxi. Bem, Yankee Mike, corredor forte, mantém as condições de usar na minha escuta. Quais condições visuais na sua escuta, na primeira Yankee Mike? Como voo? 20.8, obrigado. Bom final de domingo. Igualmente. Quatro-zero, ingressar no axé, controle 20.8, bom voo. Zulu 5, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilância. Vigilância, pode voar direto da El, ou Bri? Pronto. Obrigado, direto. Boa tarde, é o TAM 3154, estabilizado, ILS Expedão no zero, baixar e travado. 3154, feito o tráfego, feito também está baixado e travado. A pista deve se encontrar livre, tem pouso autorizado. Vento 180 graus com o aviões. Informa o tráfego, um Charlie 150 que decolou e está prosseguindo agora no litoral sul, à sua direita, mil pés, não interfere. Ciente, livre pouso, pista do zero, tá? 3154. No 648, identifique. Desse mantém o 060, chegada a mais. 060, chegada a mais. Vou no 648. Aqui é November Alpha, aguarde. Estou com o Airbus de Veracruz agora. Prosseguindo para o pouso, irá cruzar o seu eixo de decolagem. Só mais um minuto. Rádio 465, pronto para cópia? Autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu no 6. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5137, coteja. Da Euleda Bridge. Fechamento correto, chama para o pushback acionamento. Para o Bastro, acionamento é 1-1-4-2, com 1-2-0 a bordo, 3:40 autonomia, alternar a saída. Gente, 1-2-0 a bordo, altímetro no 0-9, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-8, decimal meia, bom voo. 19 de Alfa. Na 326, táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. A visual está mesmo, Juliette, para o 016320. Bom, vamos manter até Duna 240, você vai voar Duna agora, descendo a 3 mil pés com 1019. Está presente Duna para 3 mil pés, 1019, trip 5487. Xanama 315, o centro autoriza a sua proa direta de bridge. Direto, Bridge, muito obrigado, Janela 6315. Boa tarde, TAM 3154, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Alfa Juliette, 62, tentando 3154. Controle, batem o 9 Yankee Mike. Enem 642, autorizado além da colada 10, o vento 170 com 10. Autorizado, alinhagem de colar. Mike, se possível, a variação de altitude aqui em treinamento, variando entre 600 e 1300 pés. Vai manter quantas milhas, Salvador? Até 20 milhas. Tá livre, 20 milhas. Tá bem, Mike. Papel Romeu Tango Golf. Usado, Sierra November Tango Romeu, 1.000 pés no corredor Axé, até o farol da barra, pai 085, correto e disponível. Decolador no 7, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5077, coteja. Controle Salvador, boa tarde, Papel Romeu de November Alpha, decolado da 17. De November Alpha, mantendo as condições visuais, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, November Alpha. Planejamento correto, informa pessoas a bordo. 5489, contact the citizen and frequency 1260, if enable 128 decimal 8. 3154, por favor, portão 7. Meia dúzia. Meia dúzia, obrigado, tá? 3154. 5489, Salvador. Decolado agora às 4.6, controle 20.8, bom voo. 208, ó. Controle de Salvador, Xenério 6142. Xenério 6142, contato radar, sai da PUC, sobe e mantém o 350 vigilante. 350, Xenema 315, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 3315, boa tarde. Boa tarde. Tá, 3192, teste mantém 3.000 pés, ajuste no 099. 3.000 no 099, 3192. Ou no 648, desce e mantém 4.000 pés. Ajuste no 0 no 9. No 648. No 4.000 pés, contexto 19 para o voo no 648. Confere com o original. 5487, 2.000 pés, autorizado a final no 0. Para 2.000, autorizado em LS, PC10, TRIP 5487. TRIP 5489 na escuta? 5489. Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, obrigado. Romeu Juliette, boa tarde, prossiga. Pessoas a bordo. A gente tem o destino aqui, se é Novembro, Hotel Papá. Vamos verificar aqui no sistema sua notificação, aguarde. 2.000 pés, está autorizado a final no zero, vai seguir como número 2. Segue o ATR que você deve estar monitorando na sua TCAS. A sua esquerda em 11 horas e 6 milhas, livrando 4.000 pés em descida. Número 2, está 3.192. Voo 648, décima tem 3.000 pés. 3.000 pés, voo 648. Kilo Whisky, mantenha-se condições visuais, frequência livre. Trip 5487 estabilizado em LS, pista 1-0. 5487, final chama turno no 86. 86, boa tarde, senhor. Juliette, pronto para cópia? Autorizado Veracruz, 1.000 pés, corredor axé, decola da 1.7, curva direita, controle 1.20, decimal 8, aciona 0.1.21 no coteja. Referindo 5.4.7, ainda não avistado, reporte externo. Apontará baixar a checada, trevo 5.4.7, a 2 milhas externa. Agora sim, avistado, trip. Tem pouso autorizado no zero, vento 160 com 10. Check trem. Livre pouso, baixado checado, apontará baixado checado, trip 5487. Aqui é com Juliette, livre acionar, chama o táxi, parte da base. Olá, Papa Tango, Hotel Matango. Hotel Matango, prossiga. Táxi 3, avistado para a Serra 90, Serra 90. Gente, pode informar para que horas é a notificação? Gente, aguarde, vamos apenas verificar. Não chegou aqui ainda, aguarde. Tá aguardando, já. Vou passar. Deixa eu não, chama o táxi, o Tango. No 86. 186, 392. 648, 2.000 pés, autorizado a final 1-0. 2.000, autorizado a final 1-0, vou no 648. 392, sendo tráfego na aproximação, já avistado, TR à frente, aguardando pista livre. E aguardando pista livre, 392. Autorizado Serra Novembro, Serra Novembro, 510, proa norte, decola do pátio, controle 120 decimal 8, aciona 0143, coteja. 0143, 1208 é o controle, decola da presente, hotel de Matano. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Único. Gente, único a bordo, altímetro no 019, para decolagem chame torre 18 decimal 6, bom voo. Prato, boa tarde. Ali matando. Acionar no pátio 3, volta ali matando, chame para a decolagem. Reporte, aliado e pronto, travesseiro no 7, o Mike Juliette. 487, solo agora, 54, livre à direita, 121.9, solo. Obrigado, bom serviço. Aguarde, vai iniciar, aguarde, Magra Chilete, mantém a posição. Comandador 5489, livrou, boa. 35487, táxi Alfa, Kilo, parte 3. 87, perdão, isso aí. Alfa, Kilo, parte 3, obrigado, um ótimo serviço. De November Alfa, frequência livre. Volume 48, complete final, chame turno no 86. 18-6, volume 48. Já na curtíssima, só mais uns minutos para iniciar a decolagem. Tô na escuta. Novo, Treco Delta. Salvador, boa tarde, Boromeia 48, no Índia Sierra, com trem baixado e travado. Eco Juliette, decola de imediato? Decolagem no 7, 180 com 8, Eco Juliette. 48, sim, conta a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, Boromeia 48. Taxi autorizado, reporta ingresso no 7, Tango. 3192, solo agora, 56, direita, 21.9, solo, bem-vindo. 3192, boa. Salvador, boa tarde, 3192, Atan, livrando. São 3192, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, 04, 3192. Autorizado, pouso, pista 10, vão no 648. Eco Juliette, decolada 56, ingressar no axé, controle 20.8, bom voo. Bom 208, obrigado, até a volta. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Patrulha de Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette, Salvador. Meu pé, na festa, ó, na sua escuta. Mantém as condições visuais, é forte, farol da barra. Mike, Eco Juliette. Tem que reportar. Patrulha de Salvador, boa tarde. O azul, patrulha, no 2190 para 170, informação, Romeu. Azul 4112, identifique, desce e mantém o 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, azul 4112. Ponte espera da Delta, tem um gol já pousando e após o gol livrar o eixo, eu decolo sua aeronave. Da Até que você Delta Kilo agora, onde tá voltando, não, já cruzou. Já pode iniciar a decolagem da retaguarda do TAM, o Hotel Lima Tango, com o Proa Norte, o Hotel Lima Tango já tá autorizado, vem 160 com 10. A retaguarda do TAM vai iniciar o Hotel Lima Tango. 48, bem-vindo, solo 58, direito 21.9, solo a livrar. 219. Gente, vai pra RMA? RMA, só. Ok, reporta o solo controlado da RMA, o vento Salvador, 160 com 10. Não há tráfego a reportar o telematão. Vai controlado, vai parar, Tango. Aguarde antes do taxi Juliette. Ok, parte 1, Alfa, aguardando o taxi Juliette, com 1648. azul 4065, autorizado puxa só. Aguarde, estou ingressando no pátio correção no gate 4 após iniciar e puxe a cena. Ativa. Azul 4065, conta aí. Azul 4065, aguarde, estou ingressando no gate 4 após iniciar e puxe a cena. Do 60 para 50, azul 4462. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 09, está autorizado o sinal NS, reporte estabilizado. 2019, reportará estabilidade, 4462. Tango Golfo, linha decola da 17, vento no 70 graus com 9 nós. 4065, confirme já iniciando o pushback. Azul 4065, mantém a posição. Voo no 648, autorizado parte 1 no gate 02. Parte 1 no 02, voo no 648. Mike Atilec, lhe frequência para a coordenação. Leque, abraço. Alô, quem? Augusto. Natal, nível 350, via Upzulu 1-0, decolagem pista 1-0, após curva à esquerda, saída Puka transição Zipar, transponder 51145, frequência do controle 120.8. Natal, nível 350, decola da 1-0 com curva esquerda na saída Puka, transição Zipar. É, o transponder 54405, pela Upzulu 1-0. 5856, contingimento correto, reporte para puxa a cena. Reporta para puxa a cena, 0.8, bom voo. Controle 1-0.8, grava outro lado, tá bom. Mike Echo Delta, pronto para cópia. Tango, decolada 97, corredor axé. Papa Tango, Romeu Tango Golf, contato radar, para o nível de voo autorizado, CEDAR. Confirme, Cereza, não resolveu. Contato radar, CEDAR, Romeu Tango. Saída, Arbor, confirma, voo Romeu Tango, serei corredor axé, senhor? Via corredor axé. Afirmativo. Então, se a gente vê corredores, irá manter o meu pé ou irá alguma sessão? Sim, sessão para o 085 da presente. Gente, inicialmente o no meu pé, aguardando a sessão 085, o Romeu Tango, e quando possível, estimado para pouso. Se a gente vai manter o no meu pé, vai informar o estimado, aguarde para estimar. Autorizado, azul 4462. Azul 4462, completa aqui na torre 118 decimal 6. 18. Torre, boa tarde, azul 4462, final de 8 dias. Boa tarde, 4462, é parte externa.